All right, men, it's time for the big test. Let's hope it works. This is a test. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test. Yeah! This is a test of the emergency broadcast system. The broadcasters of this area, in voluntary cooperation with the FCC and other authorities, have developed this little system to keep you informed in the event of an emergency. If this had been an actual emergency, you would have been instructed where to tune in your area for news and official information. This concludes this test of the emergency broadcast system. Atenção, emissoras, para a contagem de 8 segundos. Horário de Brasília, meio-dia. E olha, a gente tinha preparado um editorial especial para esta manhã de domingo, mas recebemos a notícia triste de que o nosso querido José Wilker, um dos maiores atores que o Brasil já teve, também foi diretor, foi roteirista, foi autor de novelas, etc. Infelizmente, ontem, ele nos deixou. E eu abro este programa com uma mensagem do José Wilker sobre os políticos e a política brasileira. Por favor, José Wilker, fale onde quer que você esteja com o nosso muito obrigado por tudo que você foi pela cultura brasileira. Olha, apesar da repressão, apesar dos amigos mortos, torturados, desaparecidos, trabalhar em teatro, trabalhar em cinema, trabalhar com cultura no Brasil, nos tempos da ditadura, foi um período muito estimulante. Até por isso, até pela dificuldade. Foi um período muito criativo, porque a gente teve que inventar, teve que se desdobrar em vários para, de repente, contar para quem precisava ouvir aquilo que estava acontecendo. Sem que a gente fosse também chato, de professor, né? Tá vendo? Não. Contar de forma teatral, contar de forma artística. E tua expectativa para os novos anos aí na política, qual é? Na política, eu não tenho nenhuma expectativa, porque enquanto ela for representada por essas pessoas que exercem a política partidária nesse país, eu não vejo grandes alternativas para nós. Eu acho que eles são, para mim, uma fonte de temor. Eu não tenho expectativa, não tenho, realmente. Com essas pessoas, não tenho. Essas pessoas representam o que há de pior no caráter nacional. Estamos com vocês. Vem. Muito boa tarde para você ligado aqui na Ultra. Isto sim é rádio. E muito boa tarde também para você ligado na Vamos chegando para mais um VHS hoje, domingo, dia 6 de abril de 2014, neste momento, meio-dia e 5 minutos, horário de Brasília. Eu sou Flávio Barbosa e estaremos juntos até as 3 da tarde trazendo o melhor dos flashbacks dos anos 60 até os anos 90 e também um pouquinho de anos 2000. Hoje, por exemplo, traremos na nossa programação musical Legião Urbana, também traremos os Simpsons cantando o seu maior clássico, maior sucesso radiofônico do The Bogman. Também tem Michael McDonald com o tema de South Park, o filme Bigger, Longer and Uncut. Ivan Lins, Earth, Wind & Fire. Também teremos o elenco do Grande Circo Místico e muitas outras atrações musicais. No Arquivo do Humor, nós teremos Hoje teremos a Mãe de Nada tentando explicar certos erros que tem a ver com uma derrota da seleção brasileira. E nós também teremos o Você Faz Parte da História, muitas informações sobre os artistas que marcaram a história da música e, claro, a sua participação através das nossas redes sociais. O nosso, para quem não sabe, a Ultra mudou de nome, não é mais Ultra Web Rádio, agora é Ultra Rádio, ou se você preferir, Ultra Rádio do Brasil. E sendo assim, o nosso Facebook também mudou. Ultra Rádio, esse é o nome do Facebook, também é o nome da emissora. E o nosso Twitter da Ultra Rádio agora é @ultraradio_, que é aquele tracinho embaixo, BR. Repetindo, nosso Facebook Ultra Rádio e nosso Twitter @ultraradio_BR. Para você que ouve o melhor do futebol, siga também o nosso Twitter, que segue mesmo @oficialradioMF. Repetindo, @oficialradioMF. E se você também quiser falar comigo através da minha rede social pessoal, use o Twitter @frab_br. Repetindo, @frab_br, ok? Importante lembrar que este programa tem o oferecimento do Família Aquática, o melhor blog de natação, na minha opinião, que existe aqui em Santos. Claro que, diante dos grandes como Best Swimming e Swim Brasil, a gente ainda é uma formiguinha, mas com passos de elefante. Você vai saber, por exemplo, como foi o torneio regional disputado na Unisanta ontem e que contou com a presença de Thiago Pereira, Nicolas dos Santos e Matheus Santana. É, rapaz, as estrelas compareceram. Pena que o time do Corinthians não foi. Mas enfim, acesse familaaquatica.webnode.com. Lá você sabe, a água é a nossa casa. E vem aí a nossa cobertura do Troféu Maria Lenk 2014. A partir do dia 21 de abril, no feriado, nós estaremos lá trazendo tudo o que rola de melhor no maior evento das águas, o maior encontro das águas, que vai acontecer na piscina do Ibirapuera em São Paulo, ok? Chega de falar, vamos de música, né? A gente abre com uma das músicas que fez parte do Festival da Nova Música Popular Brasileira, ou se você preferir, MPB 80. Jeanne Duboc era conhecida apenas no Pará por ter praticado muitos esportes e por já ser mãe de um tal de Jay Wacker. Mas ela queria mostrar que cantava também, até lançou um LP no Pará com a regravação da música Cheiro de Amor, imortalizada por Maria Bethânia e composta por Duda Mendonça e Paulo Sérgio Vale, entre muitos outros, claro. A música escolhida por Jeanne para defendê-la no festival de 1980 foi Saudade, de Nato Gomes. A letra é muito linda, tanto que ela, numa das eliminatórias, ganhou o título de melhor intérprete feminina. Vamos lá então, Jeanne Duboc com Saudade, abrindo o VHS deste domingo 6 de abril de 2014. Meio de 9, só estamos começando. Vai, Jeanne! Ainda que eu me feche, jure nunca mais te ver. Tens o meu segredo e a chave que me abre em teu poder. por onde ir. Por que não aprendes a sair de mim? Ainda que eu asseque a fonte, volta a murmurar contra a correnteza. Sou tão fraco, não posso nadar. Tuas águas me levam assim, cada vez mais pra longe de mim. Pra longe de mim, ainda que eu apague o fogo, volta a se acender. E esta saudade, esta vontade de te ver, tua chama vai queimando. Existe em mim. Ultra, isto sim é rádio. Rádio, o melhor do futebol, passando a emoção que você já conhece. There's something happening to you. Love can see right through you.

Certa no VHS, meio-dia, 29 horário de Brasília. I hear your accusations, darling, and my reply is hard to find. Oh, I wanna know you better. Won't you consider one more time? Falls

Meio-dia 38, horário de Brasília. Nós estamos de volta aqui na Outra Rádio e também na sua web rádio melhor do futebol para falarmos sobre Marcos Valle. Muito bem, em 1974, o Marcos Valle tinha lançado um LP com uma trilha completa para o programa Vila Sésamo. Nesse disco, ele dividiu os vocais com João Melo e Suzana Machado. Esse trio se chamou Trio Soneca e toca um piano Fender Rhodes, recém-incorporado ao seu arsenal e que o acompanhou desde então. Muito bem, devido ao pequeno orçamento, as faixas foram gravadas no estúdio da Aquarius, que era pertencente ao Marcos, ao Paulo Sérgio Valle e ao Nelson Motta. Foi lá que nasceu a famosa música Hoje é o Novo Dia, o tema de final de ano da Rede Globo. Pois bem, no mesmo ano, ele gravou o LP de nome Marcos Valle, o mesmo, o homônimo LP, contendo, entre outras canções, Meu Herói, Casamento, Filhos e Convenções, todas elas com Paulo Sérgio Valle. Esse disco, influenciado pelo piano pop de Elton John e pelo rock progressivo, conta com a participação do grupo Som Imaginário, o qual já havia participado no disco de 70, e reflete a tristeza do artista pelas limitações impostas pela censura ao seu trabalho. As faixas transmitem uma impressão de tristeza e despedida, e claro, ele se despediu. De 75 a 80, ele morou nos Estados Unidos, participou de vários LPs, compôs uma música para o Chicago Life as What It Is, enfim. Mas depois voltou ao Brasil, ao contrário do que eu tinha informado no fim do bloco anterior, ele está morando aqui até hoje. Mas por que essa ladainha toda? Para apresentar a música, uma das músicas que marcaria o LP de Marcos Valle, No Rumo do Sol, onde ele dizia, entre outras coisas, que tinha asas e podia voar. Claro, quem não voaria num tempo tão triste como esse? Marcos Valle, No Rumo do Sol, meio-dia 40, este é o VHS. Posso voar, posso ver mais de perto o que tem no céu. Posso no ar morar, a voar, a voar, a voar, voando como um balão, avião, gavião, acima das nuvens, mais alto que a chuva. Eu faço meu ninho na nuvem mais branca que há no céu. Eu tenho asas, posso voar, como uma gaivota posso morar. Posso viver no ar, a voar, a voar, a voar pra qualquer lugar. A voar, a voar, a voar no rumo do sol. Eu tenho sol, eu tenho céu, eu tenho ar. Venham ver, posso voar, posso voar. Eu tenho asas, posso voar, posso ver mais de perto o que tem no céu. Posso no ar morar, a voar, a voar, a voar, a voar. Ultra, isto sim é rádio. Rádio melhor do futebol. Passando a emoção que você já conhece. Babe, I'm leaving. I must be on my way. The time is drawing near. My train is going, I see it in your eyes. The love, the need, your tears. But I'll be lonely without you. And I'll need your love to see me through. Please believe me, my heart is in your hand. I'll be missing you. 'Cause you know it's you, babe. Whenever I get weary and I've had enough, feel like giving up. You know it's you, babe. Giving me the courage and the strength I need. Please believe that it's true. Babe, I love you. Babe, I love you. Babe, I'm leaving. I'll say it once again. And somehow try to smile. I know the feeling we're trying to forget. If only for a while. 'Cause I'll be lonely without you. And I'll need your love to see me through. Please believe me, my heart is in your hands. 'Cause I'll be missing you. Babe, I love you. Babe, I love you. Ooh, babe. Larga dessa cantoria, menino. Música não vai levar você a lugar nenhum. Espera aí, mamãe. Aguenta aí, aguenta aí. Mamãe, eu não queria. Mamãe, eu não queria. Mamãe, eu não queria servir o exército. Não quero bater continência. Nem pra sargento, cabo ou capitão. Nem quero ser sentinela, mamãe. Que nem cachorro vigiando o portão. Não, mamãe, eu não queria. Mamãe, eu não. Mamãe, eu não queria crianças. Mamãe, eu não queria. Mamãe, eu não queria. Mamãe, eu não queria. Ah, servir o exército. Sei que é uma bela carreira, mas não tenho a menor vocação. Se fosse tão bom assim, manhã, não seria imposição, não. Mamãe, eu não queria. Mamãe, eu não queria. Você sabe muito bem que é obrigatório e, além do mais, você tem que cumprir com o seu dever com orgulho. Mamãe, eu não queria. Você sabe muito bem que é obrigatório e, além do mais, você tem que cumprir com o seu dever com orgulho e dedicação. Mamãe, eu morreria pela causa, meu filho. O exército é o único emprego pra quem não tem nenhuma vocação, mulher! Mamãe! Mamãe, eu... Rádio Melhor do Futebol. Passando a emoção que você já conhece. Ultra. Isto sim é rádio. Big, big thing if you leave me, but I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much. I can see the first leaf falling, it's all yellow and so very cold outside, like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me, but I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. Outside it is now raining, and tears are falling from my eyes. will feel I will miss you much, miss you much. Things get a little easier once you understand. Things get a little easier. I'll be expecting you to get a haircut by Friday. Forget it, Dad. That won't change anything. Forget nothing. You'll do as I say as long as you're living in my house. Things get a little easier once you understand. Things get a little easier. He knows I'm not feeling well. And yet he doesn't take one second out to help his mother. His only concern is for himself. Come on, Ma. What do you want from me? Don't argue with your mother. Just shut up and listen. But, Mom, all my friends will be there. said no. Can't go. But why? I don't want you in that neighborhood. Why? What's wrong with that neighborhood? I don't like the kind of people living there. What's wrong with them? Never mind. Someday you'll thank me. Are you sure no one kept you company tonight while you were babysitting? What's that supposed to mean? Just curious. Admit it, Mom. You don't trust me. Where are you going now? To my friend's house. Don't you have things to do in the house? Don't you have any homework? Why don't you sit down and read a book? Oh, Mom. Don't go, Mom. You're wasting your life away with foolish things. What are you talking about? How about your bridge club and your ladies' groups and your parties and your daytime programs? What about all that? That's different. Ma, I'll be home at 11. You'd better be home at 10. Or don't bother to come home at all. When I was your age, I was working 12 hours a day, 6 days a week, helping to pay for the food and the rent. I don't understand. What's that got to do with me? If you can't figure that out for yourself, you're stupid. Hey, Dad, did you see my new guitar? I joined a group. Son, there's a little bit more to life than joining a group and playing a guitar. Yeah, Dad? What is there to life? Life. Once you understand. Life. Things get a little easier. Once you understand. Things get a little easier. Once you understand. Things get a little easier. Once you understand. Things get a little easier. Once you understand. Mr. Cook? Yes? Do you have a son named Robert? Robert Cook, age 17? Yes. I'm sorry, Mr. Cook. You better come down to the station house. Your son is dead. Dead? How? He died of an overdose. Oh, my God. Things get a little easier once you understand. Things get a little easier once you understand. Things get a little easier once you understand. As coisas serão um pouquinho mais fáceis quando você entender. Esta é a versão livre do refrão, único verso cantado muitas vezes, repetitivas vezes, enquanto pais e filhos discutem. É, a juventude rebelde que não é compreendida, e o final dessa música é totalmente diferente, totalmente emocionante, totalmente esperado até, porque se as pessoas não conseguem seguir os seus instintos, podem ir para o lado negro da força. Perdão pelo que eu vou fazer agora, mas é que a minha voz está indo para caixa prego. Vamos lá, Pink, Once You Understand, música muito emocionante, música de 1975 ou 76, não sei, de uma dupla de músicos que chamou uma orquestra, um coro, etc. e ficou muito bonita, tão bonita quanto triste. Antes, Legião Urbana, Tempo Perdido, Emília, cantora inglesa, Big Big World, 1999, Raul Seixas com Mamãe Eu Não Queria, uma das suas faixas censuradas. Antes a gente teve Six com Baby e Max Valle, No Rumo do Sol. Nesse momento está acontecendo o Grande Prêmio do Bahrein. Felipe Massa chegou a estar em terceiro lugar, mas já voltou ao normal, já está em décimo. Quem lidera, adivinha? Lewis Hamilton. E quem está em segundo, adivinha? Nico Rosberg. É, essa McLaren de hoje é a mesma Brown de 2009. Sério mesmo. É bom, McLaren não, Mercedes. A Mercedes que herdou a Brown. Mas agora está na hora de quê? De quê? De quê? Momento Jabá Absurdo. Ontem em Santos, na piscina da Unisanta, aconteceu um torneio regional que reuniu grandes estrelas das piscinas. Infelizmente não vieram o time A do Corinthians, alegando uma superlotação na piscina da Unisanto, que eu vou concordar que é pequena. E também a atleta Luísa Zanelato, que foi convocada pelo César para a competição, mas acabou sendo desconvocada por problemas no joelho. Não sei se vão comprometer quanto ao Maria Lenk, mas mesmo assim vieram. Nicolas dos Santos, Thiago Pereira, Alberto Silva, técnico da seleção brasileira, e claro, Matheus Santana, um dos maiores orgulhos da casa da Unisanto, ok? Todas as informações sobre esse torneio, no qual nós gravamos um programa especial que vai ao ar dia 8 de abril, dia da natação, ou seja, depois de amanhã, inclusive hoje à noite vou começar a editá-lo, estão no nosso site familiaaquatica.webnode.com, onde você encontra informações sobre a seletiva australiana. Daqui a pouco nós vamos compensar. Hoje à noite nós vamos publicar a matéria compensando os dois últimos dias com direito a melhor tempo do ano nos 50 livres. Superaram o Cielo, mas mesmo assim, Cielo e Fratos vão tentar superar esse tempo quarta-feira, dia 23 de abril, nos 50 livres. Nós estaremos lá para conferir. Acesse familiaaquatica.webnode.com e saiba de tudo o que acontece no mundo das águas, pelo Brasil e pelo mundo. E você também vai ouvir a programação da Ultra Rádio, claro, com os nossos programas, o Papo de Doido, as coberturas, etc. E por falar em coberturas, já está no ar o site do Troféu Maria Lenk. Você clica no link do logo do Troféu Maria Lenk, que está no site Família Aquática, e vai ficar sabendo de tudo o que acontece. E amanhã estaremos atualizando com mais uma página da história do Troféu Maria Lenk, o tempo mais confuso, quando nasceu para o torneio e para a natação brasileira e mundial um tal de Gustavo França Borges. Conhecem? Acho que é um nadador ruim, tão ruim que foi medalha de prata duas vezes na Olimpíada. Inclusive eu estive com ele numa competição, tentei entrevistá-lo, mas deixar pra lá. familiaaquatica.webnode.com, água é nossa casa, e eu já vou dizendo de uma vez. Logo após os campeonatos paulistas de natação, não será mais esse o endereço do Família Aquática. Já vou dizendo de uma vez, familiaaquatica.org, em breve. Aguardo. E daqui a pouco, a partir das 3h45 da tarde, Daqui a pouco, a partir das 4 da tarde, Diego Ramon vai narrar o primeiro capítulo da final do Campeonato Carioca, aqui pela Ultra e também aqui pela melhor do futebol. É, rapaziada, Vasco e Flamengo. Campeonato Carioca de Futebol. Nilson Santos será o comentarista. Eu e Nielson Santos estaremos na reportagem. Diego Ramon operará o som, beleza? E acessem o novo site do melhor do futebol, www.blogradiomf.org. Lá você vai ficar sabendo de tudo que acontece aqui na rádio, o melhor do futebol, ok? Bom, depois de tanto jabá, vamos a mais um intervalo e já nós voltamos com Você Faz Parte da História. E nós destacamos uma espécie de eleição indireta que foi aprovada no Senado pouco depois do início da ditadura militar há 50 anos exatos, ok? É isso aí, a gente volta já com o VHS. Fique com a gente. Você é um de nós, me traz sua emoção. Se você não se contenta com meias verdades, não perca o Aqui e Agora, mais que um telejornal, uma arma do povo. Hoje, 6h15 da tarde. Viaje bem, viaje vazio. Viaje bem, viaje bacana. Atenção, você com essa ficha na mão, dirija-se ao portão, embarque nesse avião. Boa viagem! Largue o chão, escolha uma direção, aperte seu cinto e solte a sua imaginação. Corre da ficha! Céu azul, leste, oeste, norte ou sul, você livre pelo ar, porque gosta de voar. Abaixe, abençoa. love songs. In the two of us need to live no more. Sucessos inesquecíveis em gravações originais. Motown Love Songs. A venda em LP e cassete. BMG Ariola SBT. Muito legal que vivia feliz com sua família. Até que uma bruxa malvada. Hugo virou um super game para você jogar da sua casa e ganhar muitos prêmios. Eu quero ver a gente vencer. Hugo, de segunda a sexta, 11h30 da manhã. Hugo, oferecimento. Kinder Ovo realiza 3 desejos de uma só vez. Pois bem, 1h12, Gutierrez parou no Grande Prêmio do Bahrein. Estamos de volta com o VHS aqui pela sua melhor do futebol, também pela Ultra Rádio. Eu sempre falo Ultra Web Rádio, mas é Ultra Rádio. Mudou o nome, mudou tudo, Ultra Rádio agora. Ultra Rádio é o nosso nome agora. E por falar na Ultra Rádio, Ultra Rádio, Ultra Rádio, Ultra Rádio, não vou esquecer mais. A partir das 10 da noite de amanhã, tem o Papo de Doido com o Claude e toda a equipe de Freaks, debatendo de uma maneira divertida e engraçada tudo o que aconteceu durante a semana. Eu não perco um, é muito divertido. Papo de Doido toda segunda-feira, a partir das 10 da noite, com o Claude e a equipe de Freaks do Pop Bola. Se você quiser ouvir o programa já de saída, está no canal do Papo de Doido, hein? papodedoidorj.blogspot.com. Todos os programas do Papo de Doido lá estarão. Bom, 1h13, é hora de falarmos sobre tudo o que aconteceu nesta semana, mas há muito tempo atrás. Vamos viajar no tempo e lembrar tudo que... Meu pai do céu! Caramba, o que aconteceu foi que o pastor Maldonado bateu no Gutierrez e ele, ó, rodopiou. Graças a Deus, nada de grave com os dois. Bom, vamos voltar para a pauta do programa. Vamos começar o Você Faz Parte da História desta semana. E começamos no dia 7 de abril de 1964, quando o Senado aprovou eleição indireta. Peço desculpas a todos, o texto está meio esbranquiçado. Vamos tentar ler. O Senado aprovou esta madrugada, em segunda discussão e redação final, o projeto Eurico Rezende, que regula a eleição indireta do presidente e do vice-presidente da República pelo Congresso Nacional. A decisão foi unânime. Ainda nesta madrugada, a matéria será enviada à Câmara. Tivemos eleições indiretas durante todo o período negro da ditadura militar. Aí, nessas eleições, foram eleitos Humberto de Alencar Castelo Branco, Costa e Silva, o Médici, também o Geisel e, por fim, o presidente Figueiredo. 5 presidentes eleitos por quem foi eleito pelo povo. Que momento sombrio. Ainda bem que hoje o povo já voltou a ter o direito de votar. Avançando para 1992, dia 6 de abril, Jornal do Brasil informava que o PSDB condicionava apoio ao governo a programa mínimo. É bom lembrar, na época o presidente ainda era Fernando Collor. O presidente do PSDB na época, Tasso Gereissati, o rei do Ceará, informou ontem à noite em Brasília que o partido redigirá hoje um programa mínimo a ser apresentado ao governo como pré-condição para qualquer acordo. Entre os pontos destacados por Gereissati estão uma grande mudança na Previdência, com a exigência do pagamento de 147% aos aposentados, meu Deus. Reforma fiscal e reforma tributária e um plano de emergência na área social. Cara, eu tô lendo isso e não tô acreditando. Durante o dia, dirigentes do PSDB se articulavam para vencer as resistências internas. E o vice, Pimenta da Veiga, que já foi candidato a governador de Minas, já foi ministro, etc, garantia ter o apoio da maioria da bancada da Câmara. Parece que teve problemas com uma Mercedes. Meu Deus. Garantia ter o apoio da maioria da bancada da Câmara. Voltando aqui pro texto. Hoje à tarde, naquela data, 6 de abril, Tasso Gereissati se encontrará com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Jorge Bornhausen, o mesmo que hoje domina Santa Catarina, que adiou viagem ao Rio, onde entregaria ao governador Leonel Brizola o plano de metas do presidente Collor. Gereissati também confirmou que se o senador Fernando Henrique Cardoso, o senador que depois virou presidente e hoje é apenas o FHC, foi sondado para o ministro das relações, para o Ministério das Relações Exteriores. Enquanto as negociações entre os tucanos se processavam, os ministros da Economia, Marcílio Marques Moreira, e da Justiça, Célio Borja, assistiam juntos à missa em Brasília. Após a missa, ao lado de Célio, Marcílio decretou: "Só Deus pode nos ajudar." Meu Deus, como ele estava certo. Finalmente, o Globo, dia 4 de abril de 1995, é aquela música do Léo Jaime, uou, uou, uou, uou, nada mudou. A Operação Rio 2, com o patrulhamento ostensivo por tropas do Exército nas ruas dos municípios da região metropolitana, foi oficialmente deflagrada pelo Comando Militar do Leste e pela Secretaria de Segurança a partir do primeiro minuto de hoje, no caso 4 de abril de 1995. 6 mil homens das polícias civil e militar estão mobilizados para participar da operação juntamente com os militantes. Nos municípios da região serrana, a ação começou mais cedo. Soldados do exército e policiais militares ocuparam os centros de Petrópolis e as estradas de acesso a outras cidades durante todo o dia de ontem. A Operação Rubi, que é a primeira fase da Operação Rio 2, deveria começar ontem à tarde, mas os militares propuseram à Secretaria de Segurança seu adiamento para hoje, a fim de evitar transtornos no trânsito. O comando das Forças Armadas na Operação Rio 2 caberá ao General Abdias Ramos, comandante militar do Leste. É, minha gente, parece que não é a mesma coisa, não é nenhuma mudança aconteceu de 95 para cá. O exército poderia voltar para, como diz o Alborguete, quebrar a bunda desses caras que ainda acham que mandam no Brasil. Essa que é a história. Bom, semana que vem tem mais Você Faz Parte da História. Agora voltamos para o VHS. Só rapidinho falando do Grande Prêmio do Bahrein. Continua tudo a mesma coisa. Primeiro lugar para Hamilton, segundo para Rosberg. O terceiro é Sergio Pérez da Lotus. Safety Car está na pista por causa daquele probleminha daquela roda do Pastor Maldonado. Agora vamos falar sobre um dos mais esquecidos, injustiçados cantores da história da MPB. Taiguara Chalar, nascido no Uruguai, foi famoso pelas músicas que várias vezes voltavam com carimbo de negado pela censura. Muitas vezes ele falava sobre os problemas que o Brasil estava enfrentando durante a ditadura, tanto assim que um LP dele, o Imira, Taíra e Pi, de 1975, foi vetado pelo Geisel antes mesmo de ir para as lojas, acabou sendo proibido e só foi lançado sabe quando, meu amigo? Ano passado, depois de uma grande campanha na internet liderada por uma das filhas de Taiguara, a Moina. e também pela própria Emira, que é a filha do Taiguara que inspirou este LP. Bom, uma das músicas mais conhecidas do Taiguara a gente vai tocar agora, chama-se Helena, Helena, Helena, que eu acho que pra mim seria bem justo, mais justo do que ter de tema de abertura de novela de Manuel Carlos, do que todas essas, tipo Corcovado, Pela Luz dos Olhos Teus, Tem Dias Que Eu Fico Pensando, A Vida Tem Certa Razão, etc. Porque Helena é um nome muito comum nas novelas de Maneco, sediadas no Leblon com um monte de ricos e aniversários e etc. Então, Taiguara, que infelizmente nos deixou em 96, vai deixar a sua marca aqui no VHS com Helena, Helena, Helena, a música de Alberto Landi, vencedora de um festival estudantil de 1979. 1h20, você está no VHS. Descuido, fantasia, Helena, Helena, Helena, nos meus braços debruçou. Foi por encanto ou desencanto, até mesmo por meu canto, por meu pranto, ou foi por sexo, ouviu em mim o seu reflexo, ou quem sabe uma aventura, até mesmo uma procura pra encontrar um grande amor. Mas hoje eu sei que um dia, por faltar telefonema, Helena, Helena, Helena, nos meus braços pernoitou. Foi por acaso, por um caso, até mesmo por costume, pra sentir o meu perfume, dar amor por um programa, dar seu corpo num programa. Hoje vai e nem me chama, um adeus é o que deixou. Por esperança ou ser criança, deixei Helena, Helena, com seus braços me guiar. Fui sem destino tão menino, e hoje eu vejo desatino. Estou perdido numa estrada, peço ajuda a quem passa, tanto amor pra dar de graça. Todo mundo acha graça desse fim que me levou. Maria Helena e seus homens de renome, entre eles fez seu nome e entre eles se elevou. Foi sem amor, foi sem pudor, mas hoje entendo o jeito desses pra salvar seus interesses. Dar seu corpo custa nada e comar de apaixonada em suas rodas elevadas. Seu destino assegurou. Talvez um dia, por desejo de poesia, Helena, Helena, Helena, talvez queira dar a mão, talvez tão tarde até em vão. Quem sabe eu tenha alguma vista, ou quem sabe eu nem exista. Ofereço esse meu canto a qualquer preço, a qualquer pranto,

take it away. But still I'm feeling good, so that's okay. I'm up in my room just singing a song. Listen to the kick drum kicking along. Yeah, Lisa likes jazz, she's her number one fan. But I know I'm bad, cause I do the fart man. Hey everybody, need I remind you? Do the Bartman. Everybody back and forth from side to side. Do the Bartman. Do the Bartman. She can do it, so can I. Move your body if you got the notion. Front to back in a right-back motion. Bring it. Move your hips from side to side now. Don't you slip, let your feet glide now. If you got the groove, you gotta use it. Wah, wah, wah, dab it. Rock it in time with the music. It just might start a chain reaction. I'm the Bartman. Oh yeah, I'm bad, real bad. Whoa, I'm bad. To the Bartman. Oh yeah, you call that dancing? Ha! Watch this rhythm. Silvo, oi pinta roxo, minha rua irá puro. A chega e vira, engole vento, saíra em ambu. Foge asa branca, vai patativa, torto tujutuim. Xoti é sangue, xoti é fogo, xorro xinol sem fim. Some coleiro, anda trigueiro, te esconde colibri. Voa macuco, voa viúva, ruchariti. Bico calado, toma cuidado, que o homem vem aí. O homem vem aí. O homem vem aí. E quero, quero, o tico, tico, quando um pardal chapim. Chocotovia, show ave fria, show pescador Martim. Some rolinha, andandurinha, te esconde bem te vi. Voa bicudo, voa sanhaço, vai juriti. Bico calado, muito cuidado, que o homem vem aí. O homem vem aí. O homem vem aí. Rádio Melhor do Futebol, passando a emoção que você já conhece. Ultra, isto sim é rádio. Well, I find a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel, where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, I could die. The bellhop's tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, never look back. And think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down on the street to Heartbreak Hotel, where you will be, where you will be. think you're so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. So lonely they could die. VHS 1:40. Of a child so innocent and pure, a child's heart is full of song. Take their tiny hand and lead them to the light. As adults we see pain in the world, and it sometimes don't seem right. The eyes of a child, the world seems magical. There's a sparkle in their eyes, they've yet to realize the darkness in their soul. The beauty of the smile, adventurous and wild. Life is kind of gay, but it doesn't seem that way through the eyes of a child. So don't give up, even when the road seems long. Just find that child inside of you. Yeah, you gotta find you. Spread your wings and fly to the brightest star. If you wanna, I can even get my friend Steve to detail your car for like 20 bucks. Eyes of a child, the world seems magical. There's a sparkle in their eyes, they've yet to realize the darkness in their soul. The beauty of their smile, adventurous and wild. Sure, life is kind of gay, but it doesn't seem that way through the eyes of a child. Eu tô daqui emocionado. Não é pela corrida que acabou de acabar e teve a vitória do Lewis Hamilton, Felipe Massa vencendo o duelo direto com o Bottas, chegando na sétima posição. Mas olha, nunca tinha visto desde 1994 uma corrida espetacular como essa. Lewis Hamilton venceu, Rosberg ficou em segundo, Sergio Pérez com a sua Force India, eu tinha falado que era Lotus, mas não, era Force India, ficou na terceira posição. Felipe Massa chegou a encostar no Vettel, foi por pouco que ele não passou, terminou na sétima posição, à frente do companheiro, o Valtteri Bottas. Minha gente, a Fórmula 1 realmente voltou a ser uma caixinha de surpresas. Enquanto tudo isso acontecia, Michael McDonald cantava o tema de abertura, o tema de encerramento, na verdade, do filme South Park, Bigger, Longer and Uncut, chamado Eyes of a Child, antes Kid Abelha com Amanhã é 23, aquela música autobiográfica da Paula Toller, que nasceu no 23 de agosto, depois estava chateado, o pai ficou chateado, fez essa música em homenagem a ela, etc. Elvis Presley com seu primeiro grande sucesso, Heartbreak Hotel, Chico Buarque com Passaria dos Simpsons, passaram por aqui também com Dude Boardman, o único sucesso que tocou no rádio, e Taiguara abriu o bloco com Helena. Agora, no autódromo do Barrento está tendo aquela festa de fogos de artifício, também a prova foi sensacional. Olha, eu quero sugerir aqui de pronto para que o pessoal que cuida do Grande Prêmio do Brasil em Interlagos faça o favor de colocá-lo sábado à noite. É raro ter uma corrida de Fórmula 1 sábado. A última que me lembro foi o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1981, quando o Nelson Piquet conseguiu o título, o Alan Jones foi o vencedor da corrida. Nelson Piquet chegou, eu acho que quarto ou quinto, mas conseguiu o título. É, minha gente, a Fórmula 1 voltou. Bom, depois do intervalo tem mais VHS, nós estaremos aqui até as 6 da tarde. E daqui a pouquinho, 3h45, estaremos com Vasco e Flamengo, o primeiro capítulo da decisão do Campeonato Carioca depois de 10 anos. Os dois times vão duelar pelo título, o Flamengo foi melhor do que o Vasco na primeira fase, e no jogo da primeira fase tivemos aquele lance, o Vasco era líder, aquele lance do gol mal anulado do Douglas, que a bola não entrou e o auxiliar cego deixou passar, mas será? Quero ver esse jogo hoje, hein? Estaremos lá ao lado do Diego Ramon, do Nilson Santos e do Nielson Santos. Voltamos já com o VHS aqui na Ultra e também no Melhor do Futebol. Até já, pessoal. Vem, abre seu coração. Você é um de nós e traz sua emoção. Copa Mercosul 98. O timão vai partir para cima, porque só a vitória interessa para a equipe de Luxemburgo. Mas uma das forças do futebol paraguaio promete mostrar muita raça. Corinthians e Olímpia. Hoje, depois do programa do Ratinho, Copa Mercosul, só aqui. SBT é Brasil, é Sistema Brasileiro de Televisão. Me diz, por favor, onde é que eu posso encontrar o levantinho da Shell? Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Na Shell, passe no posto Shell. Na Shell, passe no posto Shell. Sempre no retrovisor, sorte com ele é que eu vou. Tranquilo, vou passear. Lá, lá, lá, lá, lá. Na Shell, passe no posto Shell. This out like the rebel spot this from the take it. Agora você tem o seu próprio shopping. Yeah. Shopping Grande Rio. É tanta loja, tanta diversão. Tudo em cima, num só lugar. Comer, comprar, sair, viver. Se apaixonar. Se encontrar. Shopping Grande Rio. O grande shopping do Rio. Aberto aos domingos. Shopping Grande Rio. É branca e jovem. Minha amiga sempre reclama de racismo. Chamei ela para fazer parte da campanha, mas ela não quis se expor. Ailton, capitão do exército, é negro. Tem duas velhinhas no meu condomínio que sempre quando elas me encontram no elevador social, elas dizem, você não deveria entrar pelo desserviço? Para Carlos, que também é negro, a pergunta é diferente. Correios, filho. Ele sempre precisa esclarecer. Não. Vizinho. O estudante de medicina moçambicano, Herman Grato, quando está sem seu jaleco branco, sente o preconceito sem palavras. Sempre que eu atravesso a rua com o sinal fechado, ouço o som das portas dos carros se trancando. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Diálogos contra o racismo pela igualdade racial. www.dialogoscontrorracismo.org.br. Agora nós sabemos qual o lado que é melhor. Nós escolhemos Pepsi, é melhor você saber. Já agora é hora de você se decidir conosco. Eu sou mais Pepsi, sou feliz assim. Vivendo Pepsi com a gente, você vai ser diferente. Vem saber que todo dia deve ser de alegria. Eu sou mais Pepsi, é hora de você mudar. Mostrar que ainda pode a sua vida transformar. Eu sou mais Pepsi, é o meu coração quem diz. Deixei a nostalgia e agora eu sou feliz. Vem se juntar a nós, o nosso tempo é de mudar. É hora de você se libertar. Dizendo eu sou mais Pepsi. Neste sábado, os maiores sucessos do Clube do Bolinha. Aviso ao bicho homem. Martinho da Vila, Eduardo Araújo, Sula Miranda, Sidney Magal. Foi sem querer, eu beijei a sua boca. E mais, Demônios da Garoa, Roberta Miranda e Gretchen. Clube do Bolinha, neste sábado, 2 da tarde. Muito bem, faltam 8 minutos para as 2 da tarde. Estamos aqui juntos para o VHS, que vai até as 3 da tarde aqui na Outra Rádio e no Melhor do Futebol. Olha só uma informação que pintou sexta-feira no UOL. Pressionado por comissões parlamentares e pela ameaça de perder mais de 150 milhões em verbas publicitárias governamentais, o SBT decidiu retirar, ao menos temporariamente, a âncora e comentarista Raquel Sherazade do ar. A desculpa oficial da emissora é que a jornalista está em férias, mas não é verdade. Sherazade já havia tirado suas férias em janeiro, quando viajou a Paris. O SBT também está sob investigação pela Procuradoria-Geral da República por suposta apologia ao crime. A Raquel ficou na Berlim em fevereiro, quando justificou a ação de uma milícia no Rio, que acorrentou um suposto infrator a um poste. Embora boa parte dos comentários tenha sido favoráveis à jornalista, e eu concordo, bandido tem que sofrer mesmo, a opinião caiu pessimamente entre grupos de direitos humanos. Eu vou repetir uma frase do senhor, do saudoso senhor Luiz Carlos Alborguete. Tá com pena? Leva pra casa. Oficialmente, o SBT afirma que ela voltará ao trabalho no próximo dia 14 de abril. Torço pra isso. No entanto, no final de março, a própria jornalista comentou, não sei onde, que seus dias na TV estão contados. Bom, eu gosto da Raquel Sherazade, por favor, julguem. Eu sou fã dela, ela é muito linda, fala o que o povo quer pensar, enfim. Ela só dá uma pisada na bola por ter defendido o Feliciano e tal, mas olha, que ela volte logo. Porque se ela foi demitida pelo que estão falando, censura. Agora tem Geraldo Azevedo, do LP Coral para Todos, de 1972, com Beleza Agreste abrindo o bloco. 5 para as 2, você está no VHS. Sempre bonita, sempre cantando. Essa menina vai ficando, sempre sorrindo, sempre chorando, sempre naquela, essa menina vai levando. Nos corações, na onda azul dos carnavais, a flor da pele e os impulsos naturais, a olho nu, vertentes claras, tropicais, fluindo a vida, banhando o mundo, vasto mundo, seu Raimundo, o poeta já falou. Valença, gema de ovo, branco, leite, de uma vaca cor de rosa, qualquer dia mamarei. Beleza agreste, cheirinho gostoso de fazenda, o ar veloz do pé da serra, tem a cor do teu olhar. Tem a cor do teu viver, tem a cor do teu cantar, tem a cor do mestre rina numa noite de luar. Tem a cor do teu sofrer, tem a cor do teu penar, tem a cor de rico e leno num galope à beira-mar. Valença, gema de ovo, branco, leite, de uma vaca cor de rosa, qualquer dia mamarei. Qualquer dia mamarei. Beleza agreste, cheirinho gostoso de fazenda, o ar veloz do pé da serra, tem a cor do teu olhar. Tem a cor do teu viver, tem a cor do teu cantar, tem a cor do mestre rina numa noite de luar. Tem a cor do teu sofrer, tem a cor do teu penar, tem a cor de rico e leno num galope à beira-mar. Xixi é bom, com creme, sem ser dental. Xixi é bom, com creme, sem ser dental. Segurinho é sensacional. Xixi é bom, com creme, sem ser dental. De Murilo é uma coisa assim, sensacional. Ultra, isto sim é rádio. Melhor do futebol, passando a emoção que você já conhece. Love me. rádio, o melhor do futebol. Passando a emoção que você já conhece. Ultra, isto sim é rádio. Since our voyage of love began, your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. The boat, baby. Rock the boat. Don't tip the boat over. Rock the boat. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Up to now we sailed through every storm, and I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. So I'd like to know where you got the notion. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Don't tip the boat over. Rock the boat. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Don't tip the boat over. Rock the boat. Ooh, ooh, ooh. Rock the boat. Rock on with your bassin'. Rock the boat. Rock on with your bassin'. Rock the boat. Rock on with your bassin'. Rock the boat. Oh yeah, oh roll, yeah, rock the boat. Oh yeah, oh roll, yeah, rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Pelas cartomantes, tá tudo nas cartas.

Essa é uma das músicas que mais marcou a minha vida. After the Love Has Gone, com Earth, Wind & Fire, música primeiramente gravada em 1978 pela banda Airplay como After the Love Is Gone, mas a versão de 78 só foi lançada em 1980, é considerada o cover, mas era a versão original. Antes Valins com Cartomante, gravada por Elis Regina pouco antes dessa versão, que eu considero a definitiva. Hughes Corporation, Rock the Boat. Ciranda da Bailarina, com o elenco do grande Chico Místico, é um coro de crianças, mas não dá pra identificar. Beatles, 8 Days a Week, e abrindo os trabalhos, Beleza Agreste, com Geraldo Azevedo e uma participação Camel, de Alceu Valença no fim da música cantando Sensaciona. Ai ai. Bom, vamos agora para o último intervalo do VHS, uma antes Breaking News. Nilson e Nelson Santos foram perdidos na última hora para o clássico pernambucano. Eita nós! Portanto, nós vamos tentar arranjar um comentarista de última hora para nós, Diego e eu, no jogo entre Vasco e Flamengo, ok? Peço desculpas a todos, mas acontece sempre. Bom, nós voltamos já com o VHS no Língua de Trapo, com a Mãe de Nada, tentando se explicar de mais uma de suas furadas. Até já, pessoal! Vem, abre seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Não saia da frente da TV. De segunda a sexta, Cavaleiros do Zodíaco, terceira fase, está de volta em versão integral. Seiya e seus amigos enfrentando batalhas decisivas antes do confronto definitivo. Armadilha de Andrômeda! Cavaleiros do Zodíaco, terceira fase. Reapresentação de segunda a sexta, às 10h30 da manhã e às 6h15 da tarde. Oferecimento Ringo da Videogame. Uma promoção esperta da Balduco. Lego, o brinquedo que vira brinquedo. Toque, o chicle divertoso. Ninho Soleil, a força gostosa do solzinho. Quick, faz do leite uma alegria. Nosso amado vagabundo foi sair pra ver o mundo e até hoje não voltou. Deve estar morto de frio, com saudade do carinho que ele sempre me deixou. Um anúncio no jornal, certamente é o ideal, vamos providenciar. Tão bom classificado, eficiente, capacitado, vai fazer ele voltar. Classificado do novo, mais orientação. Classificado do novo, mais harmonização. Classificados do Globo, cada vez mais úteis. Nem juros. 50 meses. Para pagar, eu ajeitaria. Boa. Pensou em macio, pensou em consórcio. Bom Rio. Metiolate cuida sem doer, sem sofrer. Metiolate desinfeta sem arder. Sempre em casa, sempre à mão. Metiolate é proteção. Merdiolate desinfeta os ferimentos sem arder. Mãe que é prevenida, fale por duas. Merdiolate, sempre em casa. Sempre em casa, sempre à mão. Merdiolate é proteção. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Toma o seu pó de hoje, todo mundo vai tomar. Toma o seu pó de hoje, todo mundo vai tomar. Tode gostoso como fica econômico. Vou tomar gostoso que está. Tomou o seu Tode hoje? Todo mundo vai tomar. Toddy contém porque contém mesmo. Toddy contém tudo que os homens, mulheres e crianças necessitam para ter novas forças, vigor, energia e rapidez mental. Toddy é gostoso porque fica econômico. Toddy é gostoso porque fica econômico. Vou tomar gostoso que está. Vou tomar gostoso que está. Toddy é gostoso. Toddy fortifica. Toddy é econômico. Toddy é único. Toddy não tem nem pode ter similares. Toddy, qualidade, qualidade, qualidade comprovada. Olhem pra mim! Sou eu! João Brasileiro! Batata doce, cola de contas e patuá. Olha a mulata de óleo verde, saia branco, oxalá. De Geraldo Vietri, a próxima novela das 7 da noite. Muito bem, 2h20, horário de Brasília. Já estamos de volta para o último bloco do VHS desse domingão, dia 6 de abril de 2014. Lembrando, amanhã, a partir das 10 da noite na Ultra Rádio, você vai ficar ligado no Papo de Doido com tudo que rolou durante a semana de uma forma descontraída e freak com os freaks do Pop Bola. Então não se esqueça, Papo de Doido desta noite amanhã aqui na Ultra. E no Melhor do Futebol, você fica com a melhor programação. Tem o Brazuca FC, tem o Europa, o programa sobre a Europa que eu não lembro agora o nome, enfim. Acesse o site do blog da rádio O Melhor do Futebol e saiba de tudo o que acontece na nossa programação, na programação do Melhor do Futebol. O nosso blog tem por endereço www.blogradiomf.org, repetindo, www.radiomf.com, blogradiomf.com, beleza? Bom, então vamos para o arquivo do humor desta semana. Então é o seguinte, um dos quadros de maior sucesso do programa Francisco Barbosa, que fez um grande estouro no final dos anos 90 pela Rádio Globo, era chamado Língua de Trapo. O Hélio Júnior imitava uma paródia da Mãe de Nada, Mãe de Nada que era famosa por ter previsto algo como morte dos Mamonas, enfim, etc. Ela previa de uma maneira quase sempre errada tudo o que acontecia, digamos assim, no Brasil e no mundo, e também respondia as cartas. E um dos momentos mais engraçados era o merchandising fictício que ela fazia, o De Nada Shopping. Nesse quadro de 1998, nós vamos apresentar as justificativas de Mãe de Nada sobre o erro que ela cometeu no dia anterior. Tinha sido tido um amistoso no Maracanã, Brasil e Argentina. A Argentina venceu por 1-0 no jogo de despedida da seleção brasileira rumo à Copa da França em 1998. Tudo estava acontecendo. Vamos lá, Língua de Trapo agora no Arquivo do Humor. Língua de Trapo. Pois bem, Língua de Trapo, faltando 9 para 1 no Rio, as notícias não confirmadas do meio artístico, político, cultural, econômico, eclesiástico. O que mais, Maurício? Esportivo. Já hoje mais que nunca, desportivo também. Isso, Barbosa, nós começamos a Língua de Trapo com as explicações de Mãe de Nada. Vamos direto ao assunto. Mãe de Nada, suas previsões pro jogo de ontem foram todas furadas. Peraí, meu. Tiros na água, hein, Mãe de Nada. Ô, Barbosa. O que é? Espera lá, meu. Mas assim é agora, é? Não dá nem boa tarde, nem nada. Que isso, meu? Que assim foi? Não, Barbosa. Me desculpa aí, mas eu acho que tem que ter educação, tá, meu. Isso, a senhora tem razão. Já me bombardeou já no começo. Isso, a senhora tem razão. Tá legal, Mãe de Nada. Eu sou uma dama, meu. Tá bom, é verdade. Tá legal. Boa tarde, Mãe de Nada. Boa tarde, Barbosa. É um prazer imenso estar aqui com você para fazer as previsões todas que as pessoas quiserem aí. E a minha, não vai cumprimentar, não? Não vou, não. Você é muito grosseiro. Você pode ser jornalista lá para suas negas, meu. É isso, eu sou uma dama, meu. Tá legal, mas nada, me diz uma coisa. Vou jogar os bus aqui na sua cabeça, já já. Tá bom, mano, tá bom. Hein? Me diz uma coisa, ontem a senhora disse que o Brasil ia ganhar de 2-1. O que que aconteceu? O que aconteceu? Então vocês tudo aí não sabem, não, meu? O quê? Porra, o Brasil perdeu de 1-0. Tá vendo aí, Barbosa? Jornalista desinformado. Não, o que é isso? Que vergonha! Isso não, Mandirá. Isso não, Maurício quer saber o que foi que houve. Que a sua previsão foi toda errada. Só falou que ia ser 2-1 pro Brasil. Peraí, 1-0 pra Argentina. Ô, peraí, nego. Toda errada não. Qual foi a minha previsão? 2-1 pro Brasil. 2-1 pro Brasil. É. Quer dizer, Brasil 2. Argentina 1. A Argentina eu acertei, meu. Brasil eu errei. Que isso? Verdade. Esculhambação. 50%. Argentina 1. O Brasil não ganhou, mas a Argentina foi um gol. Ah, tá certo. Tá, então é só pra dizer, então, saiu tudo errado, então. Não, tudo errado não, meu, só metade. Metade? Argentina 1, eu já falei que eu acertei. O Brasil foi que eu errei. Ah, então bem. Deixa eu. Quer saber mais das previsões? Quero. Então deixa eu ver as bolas. Eu tô meio irritado hoje. Calma, Mandinar. Calma. Pô, tornei café no povo aí. Tá bem, Mandinar. Só deu um banho de café no seu Tarcílio, Mandinar. O seu Tarcílio quase me deu uma mãozada. Deixa eu ver então aqui nas bolas. Bem. Deixa eu esfregar aqui. Barbosa, olha que bola boa aqui, meu. Vamos lá. Que é, Barbosa? Que é, Mandinar? Tá aqui, meu. Explica. Tá explicado aqui, ó. O Brasil perdeu. É porque ia ter as influências de Mercúrio sobre Plutão. Sim. Mas Mercúrio caiu no chão, o vidro quebrou, borrou tudo. Ah, meu Deus. Olha aqui, meu. A explicação meio furada, né? Né? É, mas mesmo assim, muito obrigado, viu, mãe? Ah, você é um cavaleiro, Barbosa. De nada, né? Tá bom. E agora, diz uma outra previsão pra gente aqui da senhora sobre futebol. Quando a senhora fizer outra previsão dessa, o que a gente faz? Peraí, Barbosa, que é isso, meu? Isso aqui é tribunal do júri agora? Não, tribunal do júri é na França, é depois. Que é isso, um errinho de nada que eu cometi. Errinho de nada, não. Peraí. Outro dia desse, a senhora previu que o Tim Maia ia ficar bom. Eu falei isso? Falou. O Barbosa, mas que é isso, meu? Que houve com o Maurício aí, meu? Cadê aquelas perguntas que a gente combinou? Hoje não tem nem Carla Pérez. Não, olha aqui, mas peraí, meu. Ô, Barbosa, sinceramente, meu. Ela falou que o tio. Vamos fazer o seguinte. Ô, Barbosa, eu tô me sentindo até mal que tô. Aí. Calma, Mandinar. Deixa eu jogar uns bus aqui na pressão. Não, só vai embora. Amanhã a gente. Peraí, Babu, tô vendo os bus aqui na pressão, meu. Ô, que isso? Olha aí, ó. Que pressão é essa? Subiu, meu. Saiu a pressão toda. Amanhã a senhora volta. Obrigado, mãe. Ah, de nada. Eu, hein? Ai, que pressão é essa? Já sabemos que pressão é essa. Bom, foi o Arquivo do Mundo. Semana que vem nós estaremos com outra edição do Jornal dos Jornais. A gente está planejando saber qual, divulgar qual, mas olha, com certeza é muito engraçado, viu? Bom, hora de iniciarmos o nosso bloco musical. Antes, porém, um recado, até que eu estava esquecendo de avisar e o Nilson me lembrou. Amanhã, 19h30, tem Entrando em Campo na Melhor do Futebol. A gente vai ter aquele debate legal sobre tudo o que aconteceu na rodada, as grandes finais, tudo o que tem acontecido também no futebol internacional. Entrando em Campo amanhã, a partir das 19h30, no Melhor do Futebol. E agora, uma informação sobre Flamengo e Vasco, jogo este que você vai acompanhar aqui por essas duas emissoras. No Maracanã, o movimento é reduzido a menos de 2 horas do apito inicial para Vasco e Flamengo. A predominância é de grupo de turistas no entorno, afinal, né, R$100 só turista rico podia pagar. Muito bem, no Maracanã o clima é tranquilo, vamos ver de novo. No Maracanã o clima é tranquilo, há um dia de sol no Rio de Janeiro, o movimento ainda é fraco. E o sol é forte no Rio de Janeiro, muitas gerações, pai e filho, há muito tempo que a gente tinha que ver isso. Entretanto, só quem podia pagar R$100 entrou, meu Deus. Acompanhe então Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, aqui na Ultra e no Melhor do Futebol com o Diego Ramon, eu e não sabemos até agora. Vamos agora para o último bloco musical do VHF, que começa com o tema de abertura da novela Paraíso, de 1982, Ney Matogrosso, Promessas Demais. 2h28, você está na Ultra, você está no Melhor do Futebol, este é o VHF. Sabe o coração me dirá, dirá se cabe ou não no mesmo lugar. Quem sabe o coração me dirá, dirá se cabe ou não no mesmo lugar. Quem sabe o sim, é rádio. Rádio Melhor do Futebol. passando a emoção que você já conhece. Corações são pequeninos grãos. grãos de areia tão fininhos que qualquer vento menino leva pra outro lugar. É tão simples, simples de achar que o sentimento não mede palavras, pois as palavras voam no vento. Palavras, pois as palavras se perdem no tempo. Corações, corações são pequeninos grãos de areia. Passando a emoção que você já conhece. Ultra. Isto sim é rádio. Somebody's desperate for something. ilusão. De manhã nossa roupa espalhada no chão, nossos olhos vermelhos. Guilherme Arantes com Olhos Vermelhos, antes de Duran, A Matter of Feeling, Fábio Júnior, Desejos e Delírios, Anita Baker com Sweet Love e Ney Matogrosso com Promessas Demais. Agora, 2 horas 52 minutos, horário de Brasília, faltam 8 para as 3. Lembrando, daqui a pouco, a partir das 15 para as 4 da tarde, estaremos juntos com Vasco e Flamengo, a primeira parte dos 180 minutos que decidirão o Campeonato Carioca. Depois de 10 anos, Vasco e Flamengo voltarão a se enfrentar. Quem será que vai levar a melhor? Teremos mais um lance polêmico espetacular? Saibamos a partir das 15 para as 4 comigo e com o Diego Ramon aqui na outra e no melhor do futebol. Agora é hora de... Zafar. O VHS deste domingo encerra-se neste momento. Agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos, a vocês pela fenomenal audiência e convidando a todos para amanhã, a partir, amanhã não, domingo que vem, a partir do meio-dia, ficar ligado em mais uma edição do VHS. Amanhã sim, às 7h30 da noite, no Melhor Futebol, tem entrando em campo com tudo o que aconteceu na rodada. E às 10 da noite, na outra, Papo de Doido, com os Freaks do Pop e Bola, debatendo tudo o que aconteceu no mundo das artes, os espetáculos, na política, etc. Com o Claude apresentando e toda a equipe de Freaks. Papo de Doido amanhã, 10 da noite, na outra, entrando em campo amanhã, 7h30, no Melhor do Futebol. Daqui a pouco eu volto com Vasco e Flamengo ao lado do Diego Ramon e me despeço com o aniversariante desta semana. Se vivo estivesse, Cazuza completaria 58 anos. Coincidentemente, estreou aqui em Santos a peça musical Cazuza, Pro Dia Nascer Feliz. E a minha preferida do Cazuza vai encerrar o programa de hoje. O Tempo Não Para, a música que deu nome ao álbum de 1989, disco ao vivo 88-89, disco ao vivo que ele gravou com seus grandes sucessos e essa como faixa inédita, que é muito bonita também. Ótima tarde a todos, fiquem com Deus, uma excelente semana, aproveita bastante, até daqui a pouquinho aqui na outra no Melhor do Futebol com Flamengo e Vasco, primeira parte da reta final do Cariocão. Tchau galera! Tchau, eu vou viajar. Tchau, tchau, tchau. Logo, logo eu vou voltar. Sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim,